Noutro tempo, aquela serra cobria-se de gado. E agora, só o André, esse rapaz que o senhor falou, é que tem um rebanho. Mas não há nada. Esta senhora tem duas cabras, já ali outra tem outras duas. E já cá houve na pena um rebanho de 300 cabeças. A gente andava, dividíamos os dias, era 25 cabeças para um dia. Quem tivesse 52 dias seguidos. E fazíamos assim, se a gente tivesse 27 ou 28, pagávamos só por 25, à mesma. Não se pagava, era o guarda, a guarda. Não contava, só contava 25. Dali para cima é que já não podia passar. Agora, isto era, cada buraquito tinha um morador com uma quantidade de família. Agora não há cá quase nada. Estão aí 20 e poucas pessoas. As terras eram umas terras muito produtoras. Tínhamos duas lobadas de água que dava por o joelho a lobada. Regava-se tudo até lá além às fragas. Tudo, era tudo de rega. Era uma terra mais produtora que tem a Vila de Góis, a freguesia. E hoje, só temos aqui estes quintais, em volta da casa, para os velhinhos que já não podem ir mais longe, e as cabras bravas ainda vêm comer tudo. Estão aqui na oitava, ao cimo do André, naquela encosta aqui assim. A virar para lá da Castanheira de Pera, até aí é que foi o nascente delas. Pois, que, mas que isto os veados, está tudo coberto. Os veados, o javali e os veados, esses bichos destroem-nos tudo aí. As videiras, as árvores, tudo que elas... É uma terra de muita castanha. Criávamos milho, feijão, batata, cebola, cenoura, ervilhas, favas. Criava-se tudo. Criava-se aqui de tudo. Tinha aí bom mel. Com um teatro. O mel da Serra da Lozã é o melhor que há. É aquele mel mais corzinho, não é? Não é daquele mel branco aí, como tem para a serra acima, que é de outras flores. E tínhamos o mel e tínhamos aí essas coisinhas. Vivia, essa gente vivia fácil. Aí. Não era com muito dinheiro, porque o dinheiro naquele tempo era pouco. Mas dava para irem vivendo, casas de 8 e 10 e 12 pessoas. E iam-se governando. Hoje tudo abalou, fez estas obrazinhas, foram bem feitas. Agora que estão aí, fizeram agora de novo, neste isto. Está muito bem feito. Mas quer dizer que o povo não regressou por isso ainda. Estão as casas vazias, está tudo para aí assim. Ainda, eles estão fora, mas alguns ainda voltam. Voltarão, alguns porque a vida também volta. Não estará bem, não, é o jeito deles por lá. E limitarão-se a ter de voltar alguns. Que a gente, eu já tenho meia dúzia de anos e já passei por um mau bocado. Não havia dinheiro no outro tempo. Era uma miséria. O meu pai mandava uma filha para a Praça de Góis para vender um alqueire de milho. Já cultivava milho que dava, tinha 8 ou 10 pessoas, chegou a ter 10 pessoas em casa. Éramos 10 filhos e eles 10, 12. Mas nunca se juntavam assim, quase já todos, do meu tempo. E não havia dinheiro. Mandava-se um alqueire de milho, que eles cultivavam aqui, uma mulherzinha, uma irmã minha, eu era rapaz e até mais ela, à praça, vendia-se o alqueire do milho por 5, 6 merreis, que era para comprar o petróleo, o sabão e o tabaco para o velho, que fumava tabaco. Luz. Tinha que se comprar aquilo. Era o petróleo para salbiar, que não havia eletricidade. Era o sabão para lavar a roupa e o tabaco para o velho. Era aquilo. Açúcar vinha pouco. Tínhamos mel, comíamos comendo mel. Porque o dinheiro não dava. No fim do ano, das cabras que a gente criava aí, vendia-se uns cabrititos, ou algumas que eram mais coisas e tal. Dava então para pagar a contribuição ao Estado. Era a décima que a gente dizia naquele tempo. E para comprar uns sapatitos ou uma roupita para a moldem parar. Era triste naquele tempo. E nós agora, à conclusão, estou a ver isto de uma maneira que não sei se não chegaremos a esse tempo. Eu não, que já cá não estou, mas para o povo novo que vem mais criando e bem-vindo, não sei se isto não voltará quase ao mesmo. Estou a ouvir isto tão triste? Não, já não volta. Não se sabe. Há muita gente que diz que isto está ruim, mas nunca esteve tão bom. Mas no outro tempo era pior. Quem diz que está ruim não conheceu o tempo antigo. Não passou o tempo que se passou noutro tempo. Durante o dia a gente tinha muita fazenda, muita labuta, trabalhava-se todo o dia até à noite. À noite fazíamos luvas e meias às mãos e meias para uns senhores aqui da Castanheira de Pera. Íamos lá levar para recebermos aquele dinheirinho para as despesas. De feitio. É só de feitio. Fazer o sarão. Não é como agora, que vão-se deitar descansados. Não havia televisão muito tempo. Não havia televisão, nem havia nada. Nem luz cá tínhamos. Tínhamos um rádio e viva o velho. E éramos nós. Não eram todos. Não eram todos. Viveu-se um tempo de escravidão. Mas hoje não, hoje tudo vive bem. Mesmo os que saíram estão a viver bem. Uns foram saíram para a praça, outros para o Brasil, outros para, porque para, para aqui para não Lisboa. Há, não há fábricas, não há nada. Trabalhar no campo não dá. Então saíram. Saíram, foi ganham que fizer, bem, estão bem. Estão a fazer cá casas. Eu tenho minhas filhas. Tem aqui as casas delas que fizeram agora, das nossas renovaram, fizeram e outras fizeram de novo. E vão indo, mas enquanto não forem reformadas não vêm para cá, só depois. Está feito. Castanhas. Está feito. É muita castanha. A gente secava-as, vendia-as secas, era tantas que tivéssemos. Era, havia aquele cesto e bizarro, não sei se o senhor conhece, é feito em madeira, por um canastreiro, chamava-se um canastreiro, faz aqueles cestos, assim com duas coisas, e era passar uma correia assim, uma por cima da outra e tal, tal, estava-se ali uma porrada delas para dentro, ia-se para lá com os sapatos ou com umas botas grossas, com os sapatos, uma ali à pera, era com bota grossa, de broxa até por baixo. Um bateu, depois sacudia-se assim o coisa, ia saindo a munha, tornava-se lá dentro, ficava clarinha, ficava pilhada, chamava-se assim. Tinha muita precura. E era quem soubesse que cantasse fadia. E era que valia assim para o fim do ano para pagar alguma coisa e ter que comprar uma coisa para casa, que não ia dar nada. Mas andava tudo alegre. Ajudava. Andava tudo alegre naquele tempo, já estavam habituados àquilo. Tínhamos bois. Tudo ajudava, ia-se às feiras, ia-se ganhando qualquer coisa. Ia-se comprando e vendendo e tal, assim. Criávamos 2, 3 porcos num ano, para a despesa, quando tínhamos cá os filhos todos. Agora nenhum. Tínhamos agora vamos ao talho. Ainda tenho uma mulher para tratar de mim, que eu não estou para ali. Também não podemos comer como comíamos no outro tempo. Aquele toucinho que era salgado, uma arca, assim, uma coisa, estava ali até ao fim do ano, no sal, íamos comendo dali. Assim, já estou assim alto, coisa que agora não é que ele liga a isso. E aquilo é que era o bom naquele tempo. Quando se cozia a broa. Era mais chão. E ainda se cozia alguma. E no meio da massa da broa, meter assim umas lascas daquela carne gorda, com um banho de chouriço assim misturado. Ficava aí um petisco, era uma maravilha. Estou a ver uma espinha.